amor que assim me fez. Pois no amor também a dor tem sua vez. Que volte a tristeza a morar em meus olhos. Só tenho que me acostumar. Até eu deixar de sofrer.